Kitchener 6225, reaching 4000, visual, request descent 2000. China 6225, descent 2000 feet, show the H was it to... And request vectors to intercept final runway 17, Kitchener 6225. Estimativa que ele confere, o azul 4039, pronto, qual é? Estimativa, senhor, possível. Azul 4039, Salvador Campinas, autorizado nível 340, decolador no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda. Após Leda, vou direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolu no meia. Posso conforme o plano. 5511, ao transponder, o controle 120.8, azul 4039. Cliente, então, foi autorizado 340 para Campinas, decolador no zero, primeira curva direita, então, vai na da El Leda, após Bridge. Rota do plano após a Pesolu no meia. 5111, funciona. Com 120, décima 8, é o controle, obrigado. Só corrigindo o transponder, 5511. 5511. Correto, pátio 3, está ciente do fechamento da pista, não é isso? Afirmativo. Sente, reporte quando pronto. Vai reportar. Kitchener 2225, do you have the runway 17 in sight? Affirmative, sir. Visual. So, your flight plan is changed now at 1055. Proceed under visual condition and report on final. Report on final, Kitchener 6225. Na 6225, Salvador Tower. Na 6225, contact now tower on 118.6. 18.6, which is 6225. Na 6225, escuta da torre. Tower Oceanair 6225, visual, runway 17. Oceanair 6225 is landing on downwind locket. Affirmative. Clear to land runway 17, wind 150 degrees, 9 knots, Ocean 6225. Clear to land 17, Oceanair 6225. Charlie Yankee ao controle? Controle, Mike Charlie Yankee. Sir, tem condições de subir para o meu 1610 devido à área proibida? Estou aqui passando 1610. 40 para trás? 3604, chegada a Bonf, previsto espera em Bonf, devido à pistão 90 fechada. Desça para 050. 050, qual o número da 3604. Luna 922, estou seguindo a chegada Mari, previsto espera em TAP, confirme o nível que deseja manter esperto. É, a gente já está se estimando os 16, que seria o previsto para pouso. Sim, então prossiga na chegada, desça para o 050. Descendo ao 050, já está com velocidade de 120 para bater com o estimado aos 16, com 922. Sim, com o 922. Tem condições de informar a idade do passageiro? Infelizmente não, ele está desmaiado. Be cleared in apron until stand 01. Correct, we'll enter the apron via Lima and then go on to apron 01. Lima and apron stand 01. Alright, thank you. Papá Mike, prossiga. Papá Mike, decolando de Serra da Corrida, LC, prosseguindo para Serra Bravo, Lima Eco, acionado 2001 a bordo, 3 horas de autonomia. O Lima, Papá Mike. Gente, aciona o código 01 no... Acendo código 0224. Lima, Papa Mike, era para Serra Bravo, Lima Eco. Afirmativo, senhora. Gente, o senhor fez o plano de voo? Afirmativo, tinha feito para os 10, né? Da que virou e foi prorrogado para os 2, para 00. Só confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Romeu 4401 na borda. 01 vai manter 510 até Lençóis? 510 até Lima Papa Mike. Gente, assim que possível, informe o estimado para o povo. 1 hora e 30 minutos. Associado, 1 hora e 30 minutos. Livrando a terminal em 5 minutos. Gente, é posse a 2.0 milhas fora. Na chegada Bonf, desça para o 060. 060 na Bonf, já 3663. Papa Mike, autorizado 1 no meu pé, já ajustou no 021. Equador, bom dia, Wolfner 6312, sente da informação Juliet. 6312, da chegada da Mari, desça para o 070. Mari para 70070, Wolfner. Ah, 3304, previsto para embolso. Pode fazer primeiro, segundo, com as informações, pelo agora é melhor. Bem, então 3304 vai fazer espera em Pelô. Se puder, o pouso permanece aos 1120, vai cortar sem reduzida, sem reduzido mágico para ser carregado. Sim, então 3304, aguarde. Bona 922 prosseguindo na descida para 2000 pés. Ajuste ao 0021. 2021, Bona 922. E aí, 3179, muito bom dia, guarda só a distância de cópia, 1021. Guardando, ok, Papa Mike, frequência livre para coordenação. Seis zero quatro, desça para 4000 pés, ajuste 1021. Plan 3663, está para o 050. 050, Plan 3663. Plan 6312, está para o 060. Para o 060, 6312. Bom, 605, na chegada Bonf, desça para o 070. Eco, sente na proa de Amã, a sua identificação é forte para a descida. Solo azul 4039, na posição 8 para o Pusteca. O 4039 está no portão 08 ou no pátio 3? Portão 08, senhor. Ok, autorizado, senhor. Pronto, baixa. Bom, já teria aí a Plan 3179? Salvador Guarulhos, nível 340, via o Brasil 16. A decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5514, o TAN 3179. Obrigado, Guarulhos, do 340, aerovia após Bridge, depois do 16, decola da 10, com curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, no 4, transponda 205. 0080, controle 79. Confirmando direito após, chame pronto, TAN 3179. Chamada 3179. Paulo, para posicionamento 3179 da TAN, posição 62. 3179, autorizado, chame para TAN. 3179. autorizado o final IS após estabilidade. Formalmente estabilizado, 922. Na 6312, redução para 2101. 2109, reduzindo, ok. Plano autorizado a chegada, o 3304, pode descer 2000? Plano 3304, desça para 3000 pés, o chão 902, na guarda a autorização final LF. 3000 vai dar. 3304, número 1, está na sua posição de 11 horas a 10 milhas, passando dunas, é um Boeing 738. O 4039 vai seguir a aeronave da TAN, puxando no 612, aguarda o táxi 4039. Sana 6312, desça para 4000 pés, ajuste 10021, redução para 200 nós. 200 nós. Cruzemos 200 nós, descendo para 4.000, estado 2021. Oceaner 63, zona 2. Estabilizou o 922. O 922, prossiga na final, chame torre 1.86. 18.6, 922. Eco Zulu, eco desça para o 080. 3604, desça para 2.000 pés, autorizado final LS. Ajuste 1021. 2.000 pés, autorizado LS, 3304. Na 6312, sobre vetor, mantenha presente pro limite ao localizador. Tenha pro, atento para o limite lock, 6312. O 9605, desça para o 060. 6312, prossiga na descida para 3.000 pés, ajuste permanece. 3.000 permanece ajuste. 3663, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.000, 1021, 3663. MA3, retração para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao localizador, tá 3663. Tá na MA3, 12 para interceptar o lock, curva direita na proa 050, desça para 2.000 pés, ajuste 1021, redução para 1809. Direita 050 para interceptar o lock, descendo para 2.000, reduzindo para 1809, hoje. Minha 312 será número 3 de aproximação, número 2 para sua posição de 1 hora, 8 milhas, é um Airbus 320. Ok. Localizador pista visto, 3304. 3304, chame torre, 1.86. 1.86. Solo 3179 já está estacionado para o táxi com 196 no POP, 3 horas e 50 para o dia, está na Galeão. 3179, táxi à sua esquerda via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1021, boa viagem. Pátio Índia Bravo, ponto de espera 18612, 3179, 4039, segue o SAM, ponto de espera 186, 1021, boa viagem. Segue o SAM, ponto de espera 186, 1021, tá? Na chegada da bom, desça para o 060. Do lock, o Xanero 63. Xanero 63, 12, aguarde, já está descendo para tudo. Boa, no 922, obrigado. Salvador, bom dia, 3304, passando interno, base travada. Então, 3304, continua a aproximação, aguardando pista no zero livre, ajuste 1020. Aguardando. Para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, descendo para 2.000 pés, reporte será estabilizado, tanto 3663. Gol 1605, inicia redução para 2009. Grau de 9, nós. Ele pousa no 03304. November Alfa, prossegue. Delta na proa do farol, reporte para a descida, ou através de Pitaf... 605, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.000, 1021, ou... São 3171, não mantém ponto de espera da Dona Zé aguardando. Salvador, bom dia. Rússia Nerminha 312, está estabilizada no localizador. Rússia Nerminha 312, número 2 para pouso, continua a aproximação, informarei pista no zero livre. Rússia Nerminha 312. Jet, portão 62, 922. Rússia 05, redução para 1804. 1804, 1604. Rússia 3179, agiliza manobras e decola assim que é autorizado pela torre. Gente, são após o tráfego na curtíssima linha, mantém-se no zero. Ocean S6225, confirme your estimate time to depart. 1147. Ok, Ocean S6225, turn back to copy QNH 1021. Don't arrive in my system yet. Stand by to... I coordinate you with the receive center, your flight plan. Solo Salvador, 3304, ligou na época na pessoa. Solo Salvador, 3304, ligou na pessoa. You on? Rotate.